A Sanepar orienta a população para que consumam água de maneira racional, para evitar o desabastecimento em razão do alto consumo nesses dias de calor intenso. Apesar de as barragens que armazenam água para o abastecimento em Curitiba e na região metropolitana estarem com capacidade de 90% de reserva e da produção de água estar normal, algumas localidades de regiões mais altas ou mais distantes, com imóveis sem caixa d'água, podem registrar falhas no abastecimento. Segundo Rita Becha, gerente de produção da Sanepar para Curitiba e região metropolitana, a Sanepar trabalha de forma integrada entre os sistemas, possibilitando um equilíbrio na distribuição de água. De acordo com a gerente, quando é identificado um consumo muito alto em um determinado local, é possível fazer o transporte de água de outra região. Mesmo assim, os imóveis que estiverem no final do caminho percorrido pela água nas redes de distribuição podem ficar desabastecidos durante um período. É o que vem acontecendo na região norte de Curitiba. Os bairros Cachoeira, Santa Cândida e Atuba e os municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, Quatro Barras e Campina Grande do Sul tiveram problemas no abastecimento, que se dá por estarem em regiões mais altas ou em pontos de rede. Esta situação também foi registrada em Fazenda Rio Grande e Araucária. Em nenhum destes lugares, o desabastecimento foi superior a 12 horas. Os imóveis que possuem caixa d'água não sofreram com o desabastecimento. Eles representam 13,9% do sistema integrado de abastecimento de Curitiba e já estão com investimentos programados para minimizar o impacto do alto consumo, especialmente nos dias de muito calor. A Sanepar tem algumas dicas de como usar água de maneira racional. As dicas estão disponíveis no site da empresa, sanepar.com.br, e devem ser praticadas não só neste período de intenso calor, e sim durante todas as épocas do ano. Com informações da Agência de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.